ressurreição. Ressurreição, ressurreição. Alguns homens adoram deuses de barro. Isto me parece muito esquisito. Deus me deu toda a inteligência de saber que ele é espírito.